Porque te amo, não precisa ser amante. Ser seu amparo, ser de seu amparo, balanço forte, ser seu amparo, ser de seu amparo. Eu te amo, porque te amo, não precisa ser amante, nem sempre sabe ser. Eu te amo, porque te amo, amor é estado de graça, e com amor não se paga, morrer. Dado de graça, esse dia do novo. Porque mais do que mate e mata a cada instante de amor.